sucesso. Portal do Arrocha. E aí? A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, você de lá, você me faz voltar atrás. Enche de perfume no copinho, um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo? Claudio Iluminações, DJ Tion. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de RS13 Produções. E como é que eu largo dela? Enche de perfume no corpo, o sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E guinho Hollywood. E como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido. E enche de perfume no corpo, o sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. E como é que eu largo dela? Puxa! Mais sucesso!